Porco Arara, Porco Porco e mais barulho. Attack those units. That's a bingo! Começa agora, Omelete Nights! Mais um Omelete Nights no ar, senhoras e senhores, cadê a alegria? Alegria, empunhadora! Cadê o sorriso no rosto? Eu tô sorrindo bastante, mas eu não estou com o bumbum duro. Eu estou. É. Porque eu fiz step aqui na escada do estúdio, enquanto o Érico montava o equipamento, eu fiz aqui um alongamento, fiz um step. É bom alongar sempre. É bom alongar. Você nunca sabe quando você pode precisar do alongamento, Marcelo Hesso. Justamente. Nem da sua bunda. Eu pretendo saber quando eu vou precisar, viu, Thiago? Eu não sei, né? Sei você, mas eu tenho total controle sobre ela, entendeu? Eu só alonguei a língua, eu sempre faço aqueles exercícios do Silvio Santos. Qual? É assim, rá, rá, rá, rá, ró. Exercício de voz, é bom? Sim, é bom. Exercícios de voz, alongar a língua, você fica soltinho. Água, eu tô soltinho agora. Também. Você que é radialista, o que é bom exercício de voz, assim? Porque eu tô meio rouco, sei lá. Não, você pode fazer aquele que você faz com o lábio, assim, ó. Pra soltar. Entendeu? Que a pessoa que tá ouvindo sabe o que eu tô fazendo, claro, né? É, com o microfone na mão e com a bunda dura, fazendo esse som. Que isso, Érico? É, você tava fazendo step ali. Você tava fazendo step, veja então, bem. Então, step você, serve pra quê? Você está pra deixar o corpo mais bonito. Ué. Mas nem por isso a pessoa precisa imaginar alguma coisa. As pessoas já estão imaginando várias coisas a seu respeito, Dani Tarenha. Tem vários e-mails. Eu queria mandar um beijo para as pessoas. Para as pessoas em geral. Eu queria dizer aqui que foi uma surpresa hoje abrir esse e-mail. Olha, é, nós nunca recebemos tanto e-mail. Tem muito e-mail. Então, omeletenights@omelete.com.br. As pessoas estão umas perturbadas de verdade. Mandem mensagens para a gente. A gente quer saber quais são os seus problemas. Seus problemas mentais. O resto vai resolver seus problemas. Eu não vou resolver o problema de ninguém. A gente não vai resolver nada. A gente só gosta de saber e de rir da sua cara. Eu mal resolvo os meus problemas. Não, gente, mas sim. Olha, em contrapartida, nós damos também a cara ao tapa aqui e contamos os nossos próprios podres. Thiago hoje vai contar cada coisa. Ah, é verdade? Você é. Fique sabendo, ligado, hein? Também. Fique ligado que depois dessa vinheta... Não perda. Thiago Romariz vai fazer uma revelação aqui. Omelete. Thiago Romariz. Eu sou o rei do camarote. Essa é a revelação. Essa é a verdade. É engraçado, o cara no Twitter tinha perguntado se o Romauri Júnior é amigo do rei do camarote. Pois é. Não. O Romauri Júnior, porra, eu acho que eles são. Eles frequentam não, as não, não. Baladas, o Romauri Júnior tem um pouco de... Ah, ele é de... dinheiro velho, né? É, o Romauri Júnior. Sabe, não tem que ficar ostentando, ele não é de pra galera, assim. Né? É. Esse rapaz, como é o nome dele? Alexander não sei o quê. Alexander não sei o quê. É, você deve ter visto aí, né, que teve esse vídeo do... Uma matéria, uma entrevista, na Veja, né? Sim. Tem uma entrevista dele do Alexander, né? Ele é Alexander, que Alexandre é nome de pobre. Alexandre é nome de pobre, Alex, né? Não agrega, Alex. Não agrega. Não agrega, Alexander, nada. Aí sim. É, ele gasta quanto? 200 mil reais por mês ele em balada, ele gasta, é isso? Na balada, de 5 mil reais ao infinito. Não, peraí, ele gasta por balada isso. Por balada, isso, às vezes ele gasta 50 mil. Cara, eu fico pensando, aonde que a pessoa gasta isso? Como que a pessoa consegue gastar isso? Champanhe, balada? Champanhe, todo mundo, bota champanhe. Lá. Dá pra gastar? Dá pra gastar isso, dá, numa balada? Viu? Bota lá 30 pessoas no seu camarote, um champanhe pra cada um. Já era. Já era. Cara, você, eu imagino isso. A quantidade de pessoas que devem ser meio... Sabe aquele peixe piloto, né, que chama... Fica grudado no... Fica embaixo só comendo os restinhos, do assim. Do tubarão. Peixe piloto. É a rêmora, né? É a rêmora, né? A rêmora fica colada no tubarão ali, só comendo os restinhos. Puta, imagina quantas rêmoras assim, não tem pra esse cara. Pois é, mas ele vive pra isso também, né? Ele deve ir pra balada pra isso. Se não tiver rêmora no camarote dele, não tem... Não tem graça pra ele, não tem graça, né? Nenhuma, entendeu? Cara, mas que sujeitinho idiota, né? Ué, mas... Cada um ganha a vida como pode, se diverte como pode. Concordo, eu concordo um pouco com ele, assim, que ele fala que é todo mundo invejoso, né? Como assim invejoso? Tá me chamando de invejosa agora? É, você é um só pouquinho... Só porque eu falei que ele é um idiota. Só porque eu falei que ele é um idiota, só me chamando de invejosa. É, ele contou, ele falou que tem um monte que as pessoas que não aceitam o estilo dele, não sei o que lá, são invejosas do estilo dele. Não. Pô, eu gostaria de poder pagar champanhe pra todos os meus amigos. Falar, vamos todos no camarote do Borgo, e aí... Mas é que tá, se você tivesse dinheiro pra isso, Você não ia fechar um camarote. Então você ia fazer um baita churrasco na sua casa. Churrasco? Levar todos os seus amigos. Peraí, churrasco entendeu? É de pobre também, né? Não, mas você não ia ficar... Eu já fiquei rico aqui só de pensar você no não meu não vai dinheiro. Ficar ostentando. Pra mim, quem muito ostenta, entendeu? Tá querendo compensar um defeito fábrica. Olha, se eu ficar rico, você tá fora do meu camarote, tá? Meu camarote, ó, eu vou dar action figures pra todos os meus amigos. Vocês vão chegar lá. A lembrancinha tá? do camarote. Vai ser goodie bag, tá? Goodie bag que chama, que é aquela bolsinha assim que você entrega na saída, né? Vai ter goodie bag, vai ter uma action figure pra você, vai ter toda a coleção do Cavaleiro Zodíaco. Toda a minha festa vai ter um cavaleiro. E aí tá, eu vou ter dourado, que ir todas pra colecionar. É, e eu vou banhar a ouro. Só pra você. Muito obrigado. É assim que eu trato os meus amigos. Eu vou, seu camarote. Vai ter alguma então, celebridade viu? No seu camarote? Ué, eu sou a maior celebridade do meu camarote. Tá. Mas você tá perdendo as regras, porque, tipo, além de você, tem que ter outra celebridade. Tem que ter, celebridade. Tem que ter Marcelo outras, Hessel. Marcelo outras. Hessel vai ficar rico junto comigo, né, Hessel? Vou. Vai. Mas, ó, falar do cara do camarote. Acho que essa é a do cara, entendeu? Ele quer ficar ostentando a grana dele no camarote. Tem um monte de gente que ostenta de outro jeito, sabe? Tem gente que compra 700 action figures pra ficar mostrando pros amigos, sabe? Sei lá, ele é um imbecil, mas tem imbecil de todo jeito. Deixa vai o cara te chamar lá de invejoso, Érico. O que que você ostenta, Érico? O que que eu ostento? É. Não, eu já acabei de falar que vou te dar uns Cavaleiros do Zodíaco pintado a ouro. Não, mas isso quando você for o rei do camarote. Você ainda não é o rei do camarote. Cara, eu nunca vou ser o rei do camarote, porque eu nunca você fui imagina um camarote. O Hessel, eu não consigo... Você imagina o Érico numa balada sendo o rei do camarote com champanhe assim? Por isso que eu falei pra ele do churrasco e ele ficou tirando sarro da minha cara. O Érico não pode ser o rei do camarote porque ele dorme cedo. Ele dorme cedo e aí o rei do camarote tem que ficar lá fazendo a social até 3 da manhã. É, porque... O Thiago não pode ser o rei do camarote porque ele é da pista. O Thiago é da pista. Entendeu? E você vai ser o rei do camarote? Eu ia encher a cara, eu ia ser foda, eu ia ser expulso do lugar, ia vomitar no camarote, entendeu? Eu podia chamar a oficina do diabo o camarote, então. Né? Nossa, a gente podia abrir uma boate e ter o camarote chamar oficina do diabo. Oficina do diabo, open bar. Open bar. Boa. Ok. Eu gostei também. Vamos. É uma boa, né? O Melete Nights é o nome do bar e Oficina do Diabo é o camarote. Qual o melhor camarote que você tem aí? Oficina do Diabo. Oficina do Diabo, porque é tudo free. Isso, todos. E tem um vomitório atrás. Ai, que nojo! E as garçonetes todas ficam de diabinhas. Ah, legal. Eu acho que a gente podia fazer um negócio desse, cara. Tipo, fazer um grande lugar que remetesse a Roma, assim, sabe? Que você tivesse um vomitório, que você... O nosso camarote, você podia comer tudo que você quisesse e aí e ter a parte de trás pra você vomitar, voltar e comer de novo. Mas Roma não é legal, cara, porque fica todo mundo andando de toalha, assim, é como se fosse uma grande sauna, entendeu? Porra, mas aí são, os romanos são todos uns caras gordos, centurião gordo, sabe? Mas isso já mudou, né? Tipo, vai ter... O problema é que, tipo, se... Vai ter mais gente malhada, vai ter mulher mais bonita e tal. Ninguém vai ficar só os gordos de desculpa, toga. Cara, pelo amor de Deus, agora que eu posso ser um centurião gordo, eu vou ter que malhar. Eu não, eu tenho dinheiro, eu quero ser o centurião gordo. Ah, Omelete Nights. Bom, gente, falando em suruba, chegou um e-mail maravilhoso aqui do Maurício Albieri Pudenzi. Um beijo pra você, querido. Pudenzi. Olá, Poçoal, eu ia falar. Olá, pessoal do Omelete, blá, blá, blá. Com quais super-heróis vocês gostariam de fazer uma orgia? Então, mas tem que ver essa pergunta aí. Ai, ai, ai, lá não, vem, você vai começar lá agora vem. A falar que não, mas que super-herói? Não, que tipo? Sei o quê? Homem tipo? Ou mulher? Cavalo ou gato? E não sei o quê? Não, mas puta, olha... Puta, Érico! Meu! Não, mas se é uma suruba, a gente tem que pensar o seguinte, né? Primeiro você tem que pensar em termos de universo. De que universo a gente tá falando? Pode Marvel misturar, DC, pode começa misturar daí. Misturar o universo, pode misturar. Não, o é super-herói, você não porque precisa. Porque a suruba, o conceito da suruba é tudo junto e misturado. Então não precisa ter um supergrupo específico, porque eu acho não. que seria mais fácil organizar uma suruba com um supergrupo específico, seria. Tipo os Jovens Titãs. Acho que eu pegaria os Jovens Titãs, porque eles são jovens e sarados, tem um Robin, ia ser gatas, muito problemático. O Robin. O Robin deve se divertir em suruba. É, não, sim, mas você ia querer comer o Robin. Não, mas o Érico aquele... come por 8,50. Ele falou pra mim. 8,50. Será que o Robin... Vamos pensar o seguinte. O Robin é aquele cara que ninguém quer comer na suruba? Deve ter um... Todo suruba deve ter esse cara que ninguém quer comer na suruba. Mas o Robin é como se fosse a Canário Negro. Ele já tem um sex appeal porque tem aquela meia. Ah, você tem atração por meia. Ó, a meia arrastão da Canário Negro eu acho muito sensual, tá? É, mas peraí, mas o Robin não usa meia, cara. Ele usa meia, dependendo da versão do Robin, ele tem a calçola que é verde e tem uma meia, né? É como se fosse o Peter Pan, sabe? O Peter Pan que não tem... é uma meia, é o sapatinho que tem um biquinho. Não, sim, tem um sapatinho, mas ele tem uma você meia tá falando calça, uma meia, tipo né? uma meia calça? Eu acho que o Robin tem uma meia calça. Não tem uma meia calça, Hester. É uma legging. É uma legging. Não é uma legging. Robin, você sabe que qualquer pessoa com legging fica gostosa, né? Ele é depilado? Depende. É, eu acho que ele tem uma meia. Não, depende bem pouco. Cara, você lembra alguma vez de você ter visto o Robin num gibi com a perna peluda? Eu acho que eles não se preocupam em desenhar depilar os pelos do... Ia ser um pouco perturbador, né? Ser o Robin com a perna peluda. Mas na minha cabeça ele usa meia calça, tá? Eu acho pior usar meia calça do que usar aquele sapatinho e o shortinho. Dá mais trabalho. Ele usa meia calça e o sapato. E o short por cima. Pô, Dani Taranha, a botinha... Meia calça e o short, por cima. Você é tipo o Robin, você se veste que nem o Robin. Ninguém vai querer me comer na suruba, então. Tô fora da suruba. Só porque eu tô de meia calça e short hoje. Ninguém vai querer me comer na não, suruba. Não, você não é um cara, né, porra? Imagina se eu tivesse de meia calça e shortinho. É, realmente. Quem quer me querer me super comer na suruba? Legal. É sempre aqueles que se multiplicam, né? Mas eu tô pensando, não tem mulher que se multiplica, só tem homem, né? Tem homem múltiplo, tem o multi-homem dos impossíveis. Tem... Nossa, vocês estão indo muito longe. Eu conheço três super-heróis, assim. Quais são os seus três super-heróis que então, você colocaria na sua suruba limitada? Não sei. Ah, gente, tô aqui pensando. Eu você conhece um monte de super-heróis. Você foi assistir já Vingadores, você foi assistir Thor esse fim de semana. Ai, gente, o Loki. Ah lá. Eu sou obcecada pelo Loki. Entra na fila aí, tem todas as minas do Omelete só falam do Loki. Sério? Puta, todas. Ai, meu Deus, tá. E vou falar uma coisa pra você, o Loki, ó, pagou um sapão para um amigo nosso lá durante a Comic Con. Olha, eu já falei para você que eu acho que o Loki, o ator, né, não o personagem, lógico. Tom Hiddleston. É, eu acho que ele dá uma jogada pros dois lados ali. É o que eu quero acreditar. Mas eu acho que independente disso, ele ia entrar na sua suruba, tá? Não, sim. O Loki entra na minha suruba. Lógico, é tipo um coringa. É o coringa da suruba. O Homem de Ferro vai entrar na minha suruba. É um coringa, né? Não o coringa. É, o coringa, não o coringa. É verdade, Hessel. Muito bem. Foi porque muito bem, tem que fazer essa correção. Diferenciação aí, né? É. Nossa, desculpa. O Coringa é o vilão e o Coringa é aquele que serve, que joga em todos os lados. Que é o da carta. A carta é o Coringa é o vilão. Foi um erro de tradução, né, na verdade. Foi um erro de tradução. É, traduziram errado e ficou. Eu posso Coringa. Falar minha gangue da suruba? Pode, porque, claro. Porque, pô, imagina tá... você tá numa suruba com o Coringa, ele com aquele negócio de dar choque na mão. essa risadinha. Aí ele resolve te fazer um fio terra. com aquele negócio de dar choque. Puta sacanagem isso, hein? É, cuidado. Golden com Shower, com a florzinha dele, assim. Ai, né? Caralho, eu vou Acid Shower. Que imaginação, hein? Tá bom, mas Dani, vai. Seu. Ah, então, Loki, o Homem de Ferro. Não pode ter só esses dois, porque aí não é uma suruba, é uma homenagem. Não, é homenagem. Mas o Tony Stark ou o Homem de Ferro? Porque aí já entra numa coisa meio sodomia, meio louca. Ai, assim, pra mim é tudo a mesma coisa, Hessel. Tony Stark, pronto. Não, porque você diz o Homem de Ferro, você vai transar com o cara com uma armadura, vai levar a armadura Tony pra Stark, cama. Mas é isso que pronto. Ela precisa numa suruba, um cara com a armadura. Agora... Ai. Olha, eu acho importante ter a Mulher Maravilha, porque afinal de contas é uma personagem criada pensando no bondage, né? Nessas coisas assim de... Aí qual que é aquela da Scarlett Johansson? Viúva Negra. É, então, essa daí, tá ela ali é na boa minha de suruba. Perna. É, ela dá uma chave de perna nervosa. Pô, Viúva suruba, Negra essa é daí boa. Também. Na minha, ó, já é uma suruba, já tem quatro pessoas. Quatro já é suruba? É troca de casais quase, hein? Puta, tem que ter mais um. Tem um número mínimo pra configurar uma suruba? Acho que tem que ser pelo menos umas cinco pessoas, né? Acho que cinco pessoas é uma suruba. Depende. Pode ser quatro pessoas. Se for dois casais, aí seria troca de casais. Mas se não for dois casais, quatro pessoas já é uma suruba. Mas aí tem um problema também, né? Porque pode ficar separado. A suruba não tem que ser todo mundo junto? É verdade, tem que ser todo mundo junto. Mas isso vai da cabeça das pessoas, né? Não tem. Nossa, eu não sei se existe uma ordem assim, tipo, quais são as regras da suruba? Eu também não, tô inventando agora. Eu não sei se existe. Eu acho que tem que ser todo mundo junto, tipo, cinco pessoas ia pelo menos ter um grupo de três, outro de dois. Se fosse só quatro, ia ficar dois casais, entendeu? Thiago, aí não ia razão. Configurar a suruba. Eu acho que só não pode dedo no olho, o resto pode tudo. pode e você, essa? Que super-heróis você teria na sua suruba? Ah, Mulher Maravilha. Só? Canário Negro. Quem você queria na suruba? A Mulher Maravilha. Você é o Mulher Maravilha, você Canário é um Negro, decenalta. É Jean Grey, porque ela é boa com a telepatia. Mas ela não, né, vai colocar a mão em você? Ela vai só te futucar ali mentalmente? Não, pode pegar também. Mas então, se ela é boa com a telepatia, ela sabe que você gosta e já vai fazer ou não? Ela fala, putz, esse cara é perturbado. Ou não. Não vou chegar perto. É, porque você tem uma variedade, né? Tem a minha do laço, tem a outra da meia arrastão. Mas qual que é aquele da cartinha do X-Men? Gambit. É, esse daí também, na minha suruba. Mas aí ele tem aquele poder que ele explode as coisas, né? Ele explode as coisas? Só se ele carregar a cartinha, peraí. tipo, de novo, né? Os super-heróis não são tão descontrolados assim. Todo ser humano pode fazer o mal. Você pode sufocar alguém. Você é um homem forte, Hessel. Você pode sufocar sua parceira no ato. Você não faz isso porque você se controla. O Gambit também se controla. Entendi. Entendeu? E ele tem o agravante que ele fala francês, né? Ele fala eu acho legal. Coisa meio exótica. E você sabe que tem um ouvinte aqui, o Luiz Perry, mandou pra gente um e-mail dizendo que ele também tem um tesão no Gambit, viu? Ele disse que ele é gay. Aqui, ó. Sou gay e tenho tesão por super-heróis específicos. Por que específicos? Ele pergunta. Ele mesmo responde. Porque meu desejo sexual seus por posts eles... do Facebook. São combinação de físico com personalidade. Ué, mas não são todos os desejos sexuais, assim? É o que eu pensei agora, mas tudo bem. Um que eu queria comer era o Gambit. Fico só imaginando o sotaque dele enquanto... Bom, essa parte não preciso repetir. Não preciso dizer pra vocês, mas ele fica imaginando o sotaque enquanto ele faz o ato sublime do amor com o Gambit. O ato sublime. E o Gambit tem a vara, né? Tem o quê? E ele tem uma vara, é verdade. Ele tem uma vara. Que é essencial numa suruba. Alguém tem que ter uma vara, gente. Essa é a então verdade. Aquela Chitara dos Thundercats Chitara, é boa. A Diana, né? Da Caverna do Dragão também tem a vara. E quem sabe quem tem uma vara também? Robin. De novo. Robin. Robin. Olha só. Esse é o cara... O Robin usa uma vara também. O Robin é o Coringa, então, da suruba. Você sabe que tem um outro e-mail aqui do Danilo Campos que pergunta, que diz, né, que tem muitas meninas bonitas no Omelete. E ele quer saber se vocês já fizeram uma suruba aqui dentro do escritório. Se já rolou algum amorzinho em algum lugar. Todo uma dia. Uma pegadinha no banheiro, alguma coisinha assim. Olha, a nossa redação é uma loucura. Sim, que é o dia loucura. Inteiro isso. A gente trabalha pelado. É, tem, gente, né? Tem gente que vai pra happy hour no fim da tarde, a gente faz uma suruba. É isso, na redação suruba. É um suruba. Rap suruba. Rap suruba. Que pergunta, não, cara. Não, falando sério, quando a gente gravou o Omelete TV do Se Beber Não Case, que rolou uma tequila louca. Louca. Esse dia foi foda, como dizem. Vocês se pegaram. Esse dia foi foda, não vamos entrar em detalhes aqui, entendi. Mas tem gente que batizou todos os banheiros do Omelete. Sensacional. Ué, isso não é pegar ninguém. Não, sim, é só, tá, assim, só explicando, pra... né, como foi a orgia esse dia. Foi orgíaco. Um dia orgíaco. Teve uma pessoa que tentou trabalhar e resistiu aos encantos. Sim. Aos encantos da suruba? Aos encantos da suruba, que fui eu, tá? Eu trabalho muito, eu sou dedicado ao trabalho. Porra, você foi mesmo, Hessel. O cara completamente bêbado, atualizando o Omelete. Olha, você vê aí. E no outro dia eu fui lá olhar e, porra, não tinha erro, não tinha nada. Tudo, revelações caralho. Aqui. Porra, Hessel, você é foda, cara. Podia ser fazer parte do X-Men com essa, né? É verdade. Mas você não vai ficar, tipo, coordenando a suruba enquanto a suruba rola? Você não é do tipo do cara que fala, não, já saiu aqui, volta pra lá. Tipo, ser o mestre da suruba? É, o mestre assim? Da suruba. Rola, você não é esse perfil, isso não, né? Isso acho que não existe, não. Não, tem que ser muito chato pra fazer como isso, ele não né, participou, velho? Por isso que eu tô perguntando, entendeu? Que é? Olha, Érico, você é um eu um acho canalha. Que eu seria... Eu acho você que eu seria o mestre da suruba. Não, você ia ficar com um cronômetro na mão, assim? Não, cronômetro não, mas eu ia querer que, tipo, ó, vocês dois aqui estão muito tempo juntos e ela precisa rodar. Ele ia ter entendeu? Um apito. Tipo, não, um apito. Posso falar, o Érico ia ser insuportável. É, a minha suruba ia ser vazia, ninguém ia querer ir pra minha suruba. E como, como é que você ia avisar as pessoas pra elas trocar? Você ia dar um tapinha nas costas, assim? Não, ia ter aquela buzina, sabe? Aquela gás. Ah, não, ia ter um dildo, assim, que você tem que entregar o dildo pro... Assim, ó, você bate nas costas com o dildo. Não, você imagina, o Érico já foi tão difícil pra responder uma pergunta, você imagina ele coordenando uma suruba, que é insuportável que seria. Todo metódico. Não, mas peraí, você não comeu. Tá, não, você tem que introduzir. Você está... Porra, você ia ser muito chato coordenando uma suruba. Prefiro o Hessel na suruba do ai, que... cara, porra, minha suruba vai ficar vazia. Que saco. Omelete Nights. Chegou um momento maravilhoso, tão esperado pelos nossos ouvintes, que é o quê? O momento de Maria Clara. Maria Clara, essa pessoa virgem, jovem, pura, ingênua, ela que vai falar, vai fazer uma pergunta para nós hoje. E a pergunta de Maria Clara é: se você fosse fotografado por um paparazzo em uma situação constrangedora, qual seria? Tá, se você fosse fotografado obrigado, por um paparazzo gostosa. Numa situação constrangedora, qual seria essa situação? Érico Borgo. Porra, já direto assim? Direto pau. Na cara. Olha, fazer, ó, a gente falou que o Thiago Romariz ia fazer uma revelação aqui, eu vou fazer minha revelação aqui. Ai, meu olha Deus. Aí, que beleza, hein? Eu já fui fotografado numa situação constrangedora. Eita! Ai. Fui pego com a boca na botija. Que isso? Como assim? Ah, eu tava numa balada, aprontando. E... Não, você não tava... Tá falando sério? Tá, faz tempo isso. Não acredito nisso. Faz tá, continua, tempo. Continua. Eu tava aprontando numa balada. E nem existe mais a balada, pra você ver como faz tempo. E aí eu tinha uma namoradinha, e aí eu tinha uma outra namoradinha. Você tinha duas namoradas? É. E vergonha na cara, você não... É, não, Dani, né? Taranha. Tá, mas essa longe. Não foi a pergunta, né? Tá, desculpa. E aí o cara... Tinha um fotógrafo na balada e me fotografou com a mina. Tá, mas você tava com a boca com a outra. Não, ela tava... A gente ah, tava... tá. Eu já imaginei. Tá. Não, calma. Você tava com a outra menina. E aí me fotografaram. E eu falei, bom, puta, meu, caralho, eu vi um flash. Aí vi um fotógrafo saindo do recinto. Falei, pô, puta merda. Será que ele me tirou minha foto? Aí eu fiquei meio cabreiro. Aí passou um tempo, eu nas próximas semanas eu fiquei folhando. Todas as revistas que caíam, eu folhava. E achei minha foto, cara. Nossa. E achei minha foto com a mina. Que medo. E essa outra mina viu, lógico. Não, não viu porque o que eu fiz. Comprou todas as revistas do Brasil. Foi na gráfica. Olha, eu quero saber onde que vocês distribuem. Quero todas. Cara, não foi tão difícil. Eu fiz o seguinte, tinha na casa da família dela, tinha a revista. Ah, meu. Eu peguei, dei uma sequestrada na revista e fiz um blur com o meu dedo. Nossa. No senhora. Meu próprio rosto. Você conseguiu fazer isso? Pô, cara, eu fiquei impressionado como a tinta de revista é sai. É porcaria, né? É porcaria, você esfrega e bosta. Nossa, Jason Bourne você fez, hein? Aí eu peguei, assim, chegou na... Porque eu consegui pegar no dia que saiu, aí eu fui lá, tava de cara, tava na mesa de centro, assim. Aí eu catei, peguei aquela foto, esfreguei o dedo e tal, fui, tipo, como se estivesse lendo a revista e tal, borrei minha cara. E aí consegui me safar. Nossa, que parece gênio. Aquele filme do Kevin Costner, né? Aí depois o cara vai escaneando até a hora que e aparece achar, a cara, assim. Dá pra não dar blur, mas dá pra você... Negar até a morte, que é o caso que fez um amigo meu. Um amigo meu não, o pai de uma amiga minha que mora lá perto da casa da minha mãe. O cara saiu, foi pro carnaval, ele dizia que todo carnaval ele falava, não, eu vou pescar com os meus amigos e tal. Pescar. E ele ia e saía, a mulher deixava. E aí... Ele saiu na extinta revista Manchete. Ai, ai, ai. Grande Manchete. Abraçado ali, umas mulatas cobertura e tal. Cobertura de carnaval da Manchete é campeã. Puta sim. Merda daí. E ela viu, porque alguém viu e mostrou. E ela apresentou assim, falou assim, e isso aqui? Aí ele falou, não sou eu. Aí, caralho, fulano, eu tô vendo aqui, é você. Fala assim, pô, não sou eu. Eu vejo, é você, caralho, porra, é você. Fala assim, não sou eu, é um duplo. É um duplo. Cara, tá? Esse cara é meu herói. Ele morreu negando. Maravilhoso. Ou seja, isso. Pra todos os efeitos, não foi ele, não era ele, era um duplo. Era um duplo. Cara, que sensacional, eu queria ter sido amiga desse cara, porque ele é maravilhoso. Mas enfim, voltando à pergunta, Thiago Romariz, qual situação você gostaria de ser fotografado? Situação constrangedora. Caralho, uma situação constrangedora. Eu não gostaria de ser fotografado, só pra começar, mas ninguém se quer. Eu fosse, eu acho que eu queria, sei lá, tá bebaço abraçando o Zeca Pagodinho, alguma coisa assim, entendeu? Beijão na bochecha dele, pode eu te ser. Amo. Te amo, Zeca. Eu tenho uma boa também pra eu mim. Eu com a camisa aberta até o meio, assim, com o colar dele que eu roubei, abraçando ele, dando um beijo na bochecha dele. Cara, se eu tivesse que ser pega por um paparazzi, eu gostaria de ser não só fotografada, como filmada. Imagens no YouTube, acessem agora. Da minha pessoa fazendo o quê? Quadradinho olha de 8. Uhum. Olha só. Porque eu admiro essas funkeiras que conseguem fazer o quadradinho de 8, porque eu não consigo fazer isso. Marcelo Hesse. Olha, eu acho que vale como situação constrangedora, por exemplo, se você é fotografado na Caras, você abre a sua casa pra Caras. Sim. Tipo Ed Motta, assim. Aí te fotografar na banheira, você tomando vinho na banheira. Sei. Ou então fazendo, sei lá, tá lendo na banheira. Eu acho que é uma situação constrangedora. Fazer um ensaio na minha casa. O Hessel, tudo ele quer levar, ele acha que as pessoas vão entender que é irônico, sabe? Que ele vai fazer um ensaio pra Caras não, irônico. O que não é irônico... Caras irônico. Uma coisa que não é irônica, eu acho que vamos pegar um dia, porque eu ando pelado na minha casa, né? Porque... Ah, isso é todo mundo. Por que você tá brincando, né? E me apontando, cara. Eu não sei, eu não sabia disso. Eu agradeço a informação, porque assim eu te ligo sempre antes se eu for lá. Então mas eu ando pelado em casa como um ato político, tá? Ai, meu Deus do céu. Porque o meu apartamento, ele antes dava pra um hotel que era lá longe, entendeu? Sim. E agora construíram um prédio comercial do meu lado, e pô, tampou toda a minha vista, agora eles vão... Eu cheguei primeiro, entendeu? E agora eles vão ter que me aturar lá e... Você vai ficar pelado e tipo, azar o deles. É. Entendi. É sabe o que é uma coisa irônica? A meia do Marcelo Hessel é irônica. Ele tá com uma meia amarela. Não é irônico, é uma meia amarela. Uma meia amarela, é irônica essa meia. Traz não um é, ar se assim. Se tivesse desenho do, sei lá, do Pernalonga, aí seria uma meia meio irônica. Não, mas tá irônico. É só hipster. Ah, é, bom, é verdade. É só hipster. É uma meia amarela, não, não é demais, não tem nada demais. Se você descrever o Hessel agora nesse momento, eu duvido que não ia falar que era um hipster, sabe? É. Como é que você tá vestido? Ah, um um tênis da Adidas com um cadarço de estampa, é, uma calça verde musgo, uma dobrada uma, e de meia amarela. De meia amarela e uma camisa quadriculada. E óculos. E óculos. E aí? Camisa tá pra dentro, não tá? Não, tá pra fora. Tá pra fora? Qual é a cor da cueca, Hessel? Preta. Tá aí. Tá no esquema, tá no modelo. Esquema. Tá no modelo. Você é ouvinte, imagina então, Hessel. Omelete Nights. E-mails, mande o seu pra nós, omeletenights@omelete.com.br. Eu vou ler um e-mail pra mim, que eu tô com autoestima baixa, entendeu? E aí o Eduardo... Tá com baixa estima. É, que mandou pra mim o Eduardo Poloni. Obrigada, Eduardo, você tá fazendo a minha noite muito mais feliz. Hoje minha pergunta é para Dani, a celebrity cheia de tatuagens. Olha que bonitinho, como ele foi bonzinho. Vocês não acharam legal? Ninguém falou nada, só eu. Tipo, qual é a pergunta? Lê a pergunta direto. Tá, você tá muito fácil também, né, Dani? É só te chamar de celebrity de tatuagem, você já tá feliz? Eu tô carente, eu acho que é isso. Até apagou aqui. Olha de novo esse dedo esfregando com... Você desdém. Passa o pinto nesse negócio? Eu não quero ver a mão aqui! Você entendeu? Só explicando, a Dani tá usando o computador que o Érico assistiu os vídeos pornô dele. Pôr a mão aqui, eu tô com nojo desse computador. Cara, eu acho que homem nenhum jamais esfregou um pinto no touchpad. Claro, é. Se esfregou, cara, que coragem. Não sei, sei lá, meu. Não sei. Tá. Vai, Dani. Vamos lá. Ó, a próxima pergunta, eu que vou ler, é do Eduardo Poloni, tá? E aí ele faz uma pergunta pra você, Dani Taranha. Tá. O cara foi lá, foi no Google, né, e procurou Dani Taranha, viu as fotinhas lá da Dani Taranha. Bandido. Vamos dizer que está relacionado ao meu nome no Google, que? Tammy Nanda Gretchen. Costa. Nanda Costa e Michael Fassbender. E Michael Fassbender. Olha, ótima muito companhia, bem viu? Acompanhada no Google, nossa, cara. Melhor suruba possível. Melhor suruba verdade, impossível. Olha aí que maravilha. Continua. Essas, sim, super-heróis que valem a pena. Mas tem a Tammy Gretchen também. Tem a Tammy Gretchen também. Ele quer saber se você tem alguma tatuagem em um lugar exótico, Dani. Tenho. Eu não vou dizer aonde. E ele tá querendo saber também aonde. Não, não vou dizer aonde. Na verdade, aonde. Ele não perguntou, mas eu... Não vou dizer. Porque é para poucos. Você tem um tramp stamp? Eu tenho um Pokémon, mentira, não tenho um Pokémon. Nossa, não. Se tivesse um Pokémon, seria muito seria sensacional. Né? Tem um, seria tem sensacional. Tem as meninas super poderosas. Mas você sabe que tem esse nome, Tramp Stamp, né? Que é o nome oficial da tatuagem de quem faz em cima no cóccix aqui, né? Não, a minha não é no cóccix. Ah, mas no cóccix nem é tão exótico assim, vai? Não, a minha não, não, não é, é exótico, mas é ter uma carga, né? A tatuagem é específica, né? Não, não é no cóccix, não é um Pokémon, nem as super poderosas. Eu não vou dizer aonde é, porque é uma coisa minha, íntima, entendeu? Que poucas pessoas sabem. É, okay. Poucas pessoas veem, assim? Poucos e bons, vamos assim dizer. É para poucos e bons. Agora eu fiquei com uma curiosidade, Hessel. Que Pokémon você tatuaria nas suas partes? Que Pokémon você tatuaria onde? Nas suas partes. Nas minhas partes? É. Tatuagem nas partes é foda, você é obrigado por lei. Tá? A tatuar um Pokémon no seu pau. Pronto. É a lei. Baixou uma lei, você é obrigado, senão você morre. Pergunta pra ele, mas tá vendo que é assim que se faz perguntas, tá vendo? É assim que se faz perguntas. Baixou a lei, se você não tatuar, você é morto. Ponto. Qual Pokémon você escolhe? Tem 400 e quantos agora, Thiago? Não, tem mais de 900. Sei lá, deve ter 1 bilhão de Pokémon. Sei lá, eu também. Tem um monte. Escolhe aí um Pokémon, porra. O Psyduck. Porra, era o meu, caralho. Ai, vocês combinam. Porra, devia ter Magic Dicks. O Pokémon de vocês é o mesmo. Porra, o Psyduck é o melhor Pokémon. É o melhor. Ah, é o melhor Pokémon, você. Amorzinho. Eu não tenho a menor e ideia. E tem uns efeitos sonoros também, né? Aí você bota pra fora assim, sai. Você, e aquela florzinha da Misty? A Misty é uma florzinha. Por que você queria que eu tatuasse uma florzinha nas minhas partes? Você ficou rindo do Psyduck do Hessel? Não, Psyduck é ok. Psyduck é... Eu não acho muita graça nele também. Mas... Não tenho a menor ideia que Pokémon que eu iria. Não. Dani não entende o suficiente de Pokémon, né? Você conhece só conheço um só. O Pikachu. Tá bom. Eu vou fazer outra pergunta, então, aqui do Eduardo. Tá. Ele fez um monte de pergunta, fez, né? Essa pergunta, ele caralho. Fez essa pergunta, exatamente. Ele fez... Não, mas ele não era do Pokémon. Ele falou, se tivesse que fazer uma tatuagem em um lugar exótico, qual seria a tatuagem e onde seria? Suvaco. Nossa, cara, deve doer, né? Deve doer muito fazendo suvaco. Você já fez uma tatuagem no suvaco? Não, nunca. Não tenho coragem. Sabe o que você podia fazer? Isso ia ser muito irônico, tatuar pelos no seu suvaco. Mas ia ser bom ser só três pelinhos. É, ia ser muito assim, foda. Não, coloca pelo no mamilo, aquele pelo na teta que fica. Nossa senhora. Não tem aquelas negras que tem tipo o cabelinho tem... enrolado do chaveiro na teta. É isso, assim. Na teta, no mamilo, ia ser legal. Só um pelo assim que sai todinho assim. É, que você puxa aqui, né? Nossa senhora. Puta, eu ia conquistar muita gente com isso. Omelete Nights. Mais um e-mail aqui da Daniele Torres, minha xará. E aí, galera, tive um namorado metido a acrobata. Puta, que saco. Não sei de onde o cara tira a ideia de que fazer malabarismos na cama é sexy barra legal. O cara fica com aquelas laranjas, malabar, né? Pega do fogo, né? É tipo aquele cara que fica no farol. Cara do farol. É. Mas se for aquele que tem as duas varas e a terceira vara que você fica... Aí, pode ser interessante. Esse cara é ninja, mas eu tenho... Pode ser interessante, porque aí, meu, aí são quatro varas em jogo. Putz, é vara pra caramba. É um monte de vara. Ela continua aqui. Enfim, fico imaginando como seria fazer sexo com o Senhor Fantástico, caso ele tivesse essas taras escrotas e cansativas. Dá pra descrever como seria isso, Borgo? Porque com o resto... Eu achei que era da pra Dani? Não, pra todo mundo, ah, né? Bom. É pro Brasil inteiro. Porque com o resto já sabemos que se tem buraco, o resto é irrelevante. Né? Que você falou sabe que quem você... é acrobata também? O Robin. Porra, essa. E tem vara também, e né? Tem vara. Olha lá de novo. A obsessão dele com isso, gente. Dani Torres, um beijo pra você, querida. E aí? Acrobacia, cara, putz, posso falar uma coisa? Esse negócio de sexo é muito do casal, né, meu? Porque às vezes tem mina que curte um. Vai que cara é um casal fazer. De circo, né? Não, tem mina que gosta desse tipo de coisa. Já vimos que Dani não gosta, Dani Torres não curte. Então, enfim, foi um sexo que não vai se repetir, pelo menos, né? Ou melhor, ela terminou o namoro, né? Pode ser que isso tenha contribuído bastante. Mas é, eu também não gosto não, viu, xará? Não curto essas coisas muito... Quem fica enrolando muito não mostra pro que veio, entendeu? Que fica querendo encher muita linguiça. Mas encher linguiça é bom nesse caso, né? Não, mas pra outro sentido, entendeu? Às vezes, não é que às vezes tem cara que ele quer agradar demais, então ele acha que se ele fizer uma série de coisas, ele vai ser o cara o cara mais legal do mundo, entendeu? E às vezes pô, não é isso. Dança dos famosos, assim, né? Aquela, sim, tu pega, sabe dança do famoso quando começa a girar assim? Sim. A mina dá uma chave de perna, pega pela cintura e fica rodando assim. Nesse caso, dança das fimoses, dança né? Dança das fimoses. Dança das fimoses. Cara, podia ter a versão erótica da dança dos famosos. A dança das fimoses. Ai, cara. Faustão apresentando, júri. Nossa, o Faustão, júri, né? Mas aí tem que ser o Faustão pelado, né? Porque ai, vai ser o Faustão Deus, com não. aquelas roupas dele. Faustão de toga. O Faustão. A gente Faustão falando de novo ser. No Faustão aqui, é, né? O Faustão, ele é um elemento importantíssimo. Pois é, mas pô, a dança dos fimoses é importante. Mas e aí? Acrobacias. Acrobacias. Eu acho que com o Senhor Fantástico lá que ela tá falando, poderia ser muito bom pra ela, porque ele consegue alcançar várias coisas ao mesmo tempo, é, né? Ele faz várias coisas ao mesmo tempo, ele consegue, ele tem elasticidade tipo, pra isso. Eu acho que numa relação de fidelidade, ele podia ser a solução pra todos os problemas de fantasia, assim, porque imagina ela... A menina quer tá lá, tá cansada, tá no relacionamento há muito tempo, fala assim, putz, ah, vou trazer outros caras e tal. Fala, não precisa, porque aí ele pega... E a língua dele chega em vários lugares e... E consegue dar três voltas com o braço. Ele consegue dar três voltas nela. Então, legal. Pô, eu acho que o cara pode fazer o papel de um exército, assim. Então é... Acho bacana. Pode ser interessante. Então, ó, Susan Storm, parabéns, viu, querida? Parabéns. Mulher invisível, olha... Sua vida é ótima. Sua vida é ótima. Ela se dá muito bem. Omelete. Mais um e-mail aqui do Nilson. O Nilson. O Nilson Mangini Jr. Que nome ruim o seu, o Nilson. O Nilson ou o Nilson? O Nilson. O Nilson? O Nilson. O Nilson. O Nilson. Mas é Nilson ou ele é o Nilson? O Nilson. O Nilson. Quem? O Nilson. Meu novo fetiche é escutar o Omelette Nights no trabalho, de forma discreta, claro. Então retiramos toda a tiração de sarro com seu nome, o Nilson. Desculpa, Nilson. Tadinho. É o Nilson. É o Nilson. Adorei o nome dele, parece nome de bárbaro. O Nilson, o bárbaro. O Nilson, o... Ou pode ser o Nilson, poderoso. A gente não sabe. O Nilson. Nilson. Pode ser. Pode ser o Nilson. Mas é com U, tá? Ele diz o seguinte, que o duro é conter as risadas. Ele queria dicas de como escutar o programa sem ser pego pela chefe. Olha, Nilson, eu tenho uma... O Nilson. Uma... O Nilson. O Nilson. Eu tenho uma sugestão pra você que é fato, na real. Um amigo meu tava escutando Omelette Nights no trabalho. Falou que estava chorando de rir na mesa do trabalho, na baia. E o chefe dele foi perguntar pra ele o que ele tava escutando. E ele falou, não, eu tô escutando um podcast aqui, que é um... Aí mostrou pro chefe dele. Acabou os dois escutando o podcast e rindo juntos. Ah, que ótimo. Olha aí. Tá aí uma boa dica. O que o Omelette Nights podia substituir? Aqueles encontros... Dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo. Tipo, para aquela história do cara que fica lá, o cara fala, você fica em pé na frente do colega, daí cai pra trás e você segurar, sabe? É. Pra dar aquela coisa, ó, você confiança. Tem que... Confiança e tal. Em vez de confiar, podia todo mundo rir junto, né? É isso. Omelette Nights. Omelette Nights em vez de dinâmica de grupo. Pois é, e tipo, às vezes quando você fala que é um podcast, as pessoas acham até que é meio, sei lá, meio didático, meio quadradão, assim. É, porque talvez todos eles sejam, menos o nosso. Exato, né? Mas é exatamente isso, tipo, Omelette Nights. Você que fica mandando e-mail, ai, tem que ter tema, tem que ter... Não vai ter tema, você entendeu? O tema é vida. Omelette Nights. Bom, então é isso, tá? Acabou. Só eu fiquei triste? Eu fico triste também, não gosto quando acaba. O que eu quero falar pra Daniel, vai pra casa, põe a mão na consciência, tá? Eu só falei que se você fica exigindo um tema, você está no lugar errado. Porque o Omelette Nights não é esse perfil, não tem esse perfil. Agora aqui está é tudo fofa, de improviso. Né? Entendeu? Aqui não tem pauta, não tem nada. Aqui a gente senta aqui e começa a falar besteira, entendeu? Esse é o perfil deste podcast. Podcast. Podcast. É, vem daí. Uhum. Agora, se você quer alguma coisa mais específica, então você tem que ouvir uma outra coisa, entendeu? Que não é o Omelette Nights. Vai ouvir a nona sinfonia do Beethoven. Então. A internet é tão grande, né? Tão imensa e não vai embora. Então, tipo... Entendeu? A internet, ela vai de 5 mil ao infinito. Olha isso. Então, um beijo no seu coração, na sua alma. E você que quer tema vida, como diria o Marcelo Hessel, manda a mensagem aí pra gente, manda e-mail aí no... Exatamente. omelettenights@omelette.com.br. E isso a gente vai... Nós estamos lendo todos aqui, nos deliciando. Vocês são maravilhosos. Nossa, vocês são lindos. Lindos. Um eu amo beijo vocês. No seu ouvido. Olha como ela tá. Ela tá que tá. Eu amo todos vocês. Um beijo. Omelette Nights. Hasta la vista, baby.